ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? Treze horas e quatro minutos, aqui é o programa Expresso, na sua pássaro da Ilha FM, a sua participação é pelo 991-248325 ou 992-04-2222. Tô recebendo aqui quatro atletas guaranesianos que participaram no último dia 31 de dezembro da corrida de São Silvestre em São Paulo, José Patrício, o Amarildo, o Paulo e também o João Gabriel estão por aqui para conversar com a gente, para falar um pouquinho dessa experiência, para falar também de corrida de rua, né? Que tá cada dia crescendo mais e mais no Brasil. Vamos começar pelo Zé Patrício, que tá aqui mais próximo de mim. Tudo bem, Zé? Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Expresso. Boa tarde, doutor Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes da Passe da Ilha. Prazer estar recebendo você aqui, viu, Zé? Prazer é tudo meu. Como é que você começou nessa história, Zé? Onde você inventou de correr, começar a correr? Então, Dangado, eu jogava bola, né? Aí eu quebrei o braço, parei de jogar bola, aí comecei a fazer um exercício na praça, uma professora lá. Aí ela me incentivou, porque você não começa a dar umas carreirinhas, e as carreirinhas que ela me incentivou, eu passei a gostar. E essas carreirinhas de 100 metros, 100 virou metros. Quantos quilômetros agora? Ah, 15 quilômetros, né? 15 quilômetros. Agora, dia 29, a imposticada é 16 quilômetros. 16 quilômetros. Mas tá crescendo bastante corrida de rua, né, Zé? Muito, muito, muito. Eu até eu brinco, eu falo que isso aí tá virando meio de porque tá tudo. Tem domingo e tem 3, 4 cidades fazendo corrida. Corrida, que isso aí é. Acho que tá dando dinheiro, porque antigamente... Tem alguém ganhando dinheiro com isso, tem, né? Tem alguém ganhando dinheiro, com tem certeza. Alguém tirando dinheiro do bolso, que é o caso de vocês pra correr, né? Mas é, né? Isso aí não é o caso nosso, porque a gente vai, porque a gente gosta, né? É. Se não gostar, você não, né? Ele fala, você paga pra correr, paga pra sofrer, porque nós gosta, né? Acho. Melhor correr, fazer corrida de rua ou jogar futebol? Ah, melhor correr, porque você tem menos chance de machucar, né? Futebol, você vê, quebrei o braço feio aqui, né? Que eu gostava de pegar no gol, né? Aí... Ô Zé, mas quando você começou, você já começou com essa ideia de aumentando os quilômetros ou não? Era só uma corridinha ali mesmo pra... É que a professora falou pra mim, você corre uma esquina e anda na outra. E eu fui, ela falou, com os tempos você vai correr 10 quilômetros, 15 quilômetros, você vai gostar e você não vai perceber o que você tá sentindo ou não. É o tipo da São Silvestre, né? É 15 quilômetros. Ih, você fica no meio daquele povão lá incentivado, como ver se você tá chegando na Paulista lá tranquilo. Vou passar aqui pra ponta direita aqui. Ô João, mas tem muita gente que fala que vocês vão lá em São Paulo fazer São Silvestre, corre 5 km só. E na verdade corre só 5, já entra no hotel, vai lá tomar um banho e depois chega aqui em Guaranés falando assim, ah, corremos a São Silvestre. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, prazer estar recebendo você aqui. Da Pássaro da Ilha. E você já ouviu isso, né? Já, a gente sempre ouve isso. Eles perguntam, a primeira pergunta que eles fazem pra gente, a gente fala, eu fui na São Silvestre, a primeira pergunta que surge é, mas você completou a prova? Aí ele fala, completei, mas correndo, sabe? Não, de então, carro, né? Isso, então é... Realmente, a tem gente... Tem essa dificuldade? As pessoas ainda duvidam um pouco disso? Duvido, tem pessoas que duvidam. Principalmente no meu caso, no caso do Zé, porque a gente já passou dos 50 aqui. Então, eles sempre falam assim, quando a gente... Primeiro nos treinos, a gente tá treinando na cidade aqui, logo passa um e fala assim, vai morrer, sabe? Então, sabe, mas não é nada disso. A cada dia a gente tá ganhando mais saúde, sabe? É, claro. Porque... Corrida de rua é um dos esportes que relativamente barato e faz bem para a saúde. E eu aconselho todo mundo que está sedentário, não importa a idade, 50, 60, que está aqui o nosso Zé Patrício aqui, que é uma prova viva. É. E corredor de mococa, foi campeão da Silvestre esse ano. É, o Nininho foi na categoria dele, ele foi em primeiro lugar e ele tem 66 anos. É. Certo? Então não tem idade não e eu aconselho todo mundo a... Mas como é que você começou, João? Eu comecei meio que por necessidade. Eu passei num concurso do Correio E então tinha que fazer uma corrida de 2.200 metros em 12 minutos. E eles me chamaram para fazer o concurso, assim, dentro de uma semana eu tinha que me apresentar lá e correr esses 2.200 metros. E então o primeiro dia que eu fui correr, quando eu cheguei em casa, eu marquei o tempo lá e fiz, mas quando eu cheguei em casa eu achei que eu ia ter que ir pro hospital. Certo? Então eu fui, fiz o concurso, passei na prova lá, e aí quando eu voltei, aí eu tomei gosto, falei, não, eu sofri demais, então eu vou, agora vou praticando. E surgiu quando surgiu a primeira corrida, depois foi em 2013 isso, e surgiu aqui a Corrida das Águas, eu participei e tomei gosto. E hoje, quer dizer, para correr 2.200 eu quase morri. Hoje eu já fiz Guarané de Arceburgo duas vezes, já que dá 26 quilômetros, certo? Eu já fiz isso, quer dizer, a quarta São Silvestre que eu fiz, certo? Pretendo fazer os 42 da maratona. Quanto tempo você já está fazendo corrida? É, desde 2013. Eu comecei 2013. Em 2013. Certo? E eu... Você já começou treinando e já participou da corrida? É, eu comecei treinando. A primeira corrida, né, que você participou foi em 2013. Foi em 2013. Mas... E comecei em 2013 também. Tá. Foi tudo em 2013 mesmo. Foi. Agora o Paulo está lá na São Silvestre desde o começo, né? É, boa tarde, Antônio Carlos. Boa tarde a todos os ouvintes da Passo da Ilha. Foram 93 edições da São Silvestre? 92. 93. 93. Você participou de 93? Não. Eu participei de... Faz tempo que você está lá, né? É, 11, né? 11. Primeira, né? É. Qual foi o melhor resultado do seu lá, Paulo? Então, eu acho que o melhor resultado meu foi em 2006. Fiquei, acho que foi 503. E esse ano também foi, eu acho que foi o segundo melhor, né? 512. 512. Esse ano. Aí porque o problema da São Silvestre é a saída, né? Aí tava, muita gente. Tava, né, saindo meio atrás. Então esse ano a gente conseguiu ficar bem na frente. Então na saída você perde muito, né? Na saída. E esse ano a gente ficou mais na frente e conseguiu desenvolver mais na saída, né? Então, porque você perde tempo e acaba complicando você na pra frente. E o ano passado acho que eu fiquei em 762, fiquei bem prejudicado pela bem questão da largada, foi, ali, que sai todo mundo junto, aquele bolo, até o pessoal dispersar. E a São Silvestre complicou muito, claro, porque a saída era uma pista só, né? Um lado só, a direita, no caso. Aí agora puseram a direita e a esquerda, né? E aí chega no final até a ponte, pra você pegar sentido ao Pacaembu. Aí você encontra, né? Junta todo mundo, embola todo mundo. Aí se você sair muito atrás, a hora que você chega lá, se você tá 20 metros atrás, você chega lá, dá a impressão que você tá com 40 metros atrás. Aí então você chega ali, você complica, embola, complica. E aí a funila, e a hora que você vira pra descer o Pacaembu, é muito estreito a descida, né? Aí embola mais ainda, aí complica mais ainda. Então. Tem muito atleta que acabou até parar ali mesmo. É, porque aí tem gente mais lenta na tua frente, você tá mais preparado, o outro não tá. Mas aí não tem como ele sair, porque não tem espaço para ele sair. Então você acaba embolando e você fica preso ali. É como se você estivesse preso no lugar, né? Então, são 11 anos de São Silvestre, mas quanto tempo em corrida de rua, Paulo? Eu, 16, né? 16 anos. 16 anos de corrida de rua. Quantas provas você já participou? Ah, eu não contei, mas eu acho que é bem mais de 300. Mais de 300? Ah, já tem mais de 300. Nosso amigo aqui, Amarildo. E Marido, primeiro tem que liberar o Marido Rato, que tá trabalhando, né, Marido? Sim. Como é que você começou essa história de corrida, Marido? Ué, então, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde. Né? Boa tarde aos ouvintes. E a pergunta é sobre como começou, né? Eu comecei por incentivo do meu irmão. Meu irmão começou com caminhada, falou, vamos fazer uma caminhada, Zé Wilson. Aí foi através dele, fui pegando gosto também. Como o pessoal falou aqui, a gente já foi correndo e aí... Vem vindo as corridas, me espelhando no Paulo também, que eu acho que é o pioneiro da cidade, né? É. E fomos. E o Zé Wilson parou, e você continuou. O Wilson deu um tempo. É. Ele deu um tempo, mas ele tá ativo também. Ele é que ele deu um tempo agora, mas vai voltar. Da São Silvestre, é a primeira sua lá ou não? Não, é a quarta também. A quarta também? É a quarta. E como é que é participar da São Silvestre? Olha, é o seguinte... É diferente das outras mesmo? É, a expectativa é maior, porque... Além de ser uma corrida, é uma festa, né? É uma festa que reúne todos os corredores, na fechada do ano, no caso, né? Então, tipo assim, a corrida maior é você conseguir chegar lá. E depois que tá lá, você tem que esperar durante 4 horas, não foi citado aqui, em pé, ou até mais. Entendeu? Porque a gente tem. Tempo da largada. Isso, a gente tem que esperar não pegar um lugar mais na frente para ficar mais fácil para correr. Isso a televisão não mostra, né? Mas você tem que chegar lá quase que de madrugada, então, para pegar uma posição melhor. 4:30 da manhã a gente já tá lá. Às 4:30 da manhã para a largada ser às 9 horas. E aproveitando o espaço, Antônio Cláudio, gostaria de agradecer principalmente a minha família, né, que deu dá um apoio, principalmente a Deus, claro, em primeiro lugar, né? E depois e uns amigos que a gente contou que é sempre tá junto, Paulinho da farmácia, da Zampar Farma. E aí tem o Roberto Kleber de Sicope, também, que nos ajudou. Tem o Elmar, o Boquinha, né? O Paulinho Sport, motorista da van, o Zinho, da Zinho Van. Tem os vereadores também, que ajudou a gente na parte de recurso. O Narciso Ferreira ajudou muito. O Valtinho, pedreiro. O Du Mega Estilo. E o Mindua. Eu agradeço a todos. As pessoas ajudam. Quanto que fica para correr uma ação silvestre? Olha, se você for tirar o dinheiro do seu bolso para correr uma ação silvestre, gira em torno de R$500. E pra gente que não tem tanto dinheiro assim, né, pra... Ah, mas esses R$500, você tá falando de tudo, desde o transporte... Pra cada tudo, um. Alimentação, cada um. Hospedagem, inscrição, eu acho mais ou menos isso. Vai gerar em torno disso. Só pra correr mesmo, né, você paga pra correr. Porque só a inscrição é R$160. E aí depois disso vem o hotel, a gente ficou no hotel, graças a Deus foi um... Eu acho que foi a melhor, né, que a gente participou e conseguiu... esse recurso, né? Então a gente não pode deixar de agradecer, porque fomos bem ajudados e as camisetas, o Paulinho se dispôs a ajudar fazendo as camisetas, então foi o pontapé inicial. Esse ano, ano passado, foi o melhor de todos, então? Melhor de todos, igual o Paulo falou, e a melhor classificação também minha. Tua também? Também. Qual foi a sua posição? Foi 844. Acho que ficar dentro dos 1.000 já é um resultado... Com certeza, né? É muita porque gente. É muita gente. É muita gente. E é muita gente, inclusive, passando mal, né? Porque houve um clima muito quente agora nessa corrida, então houve ambulância perto, socorrendo gente. Então é difícil, não é fácil. Mas como é que você faz? Você trabalha o teu horário de pique à tarde. Como é que é os seus treinos? Você treina de manhã, treina de madrugada? Como é que é? Ou não treina? É paixão, a verdade é isso, né? Porque a gente fecha o salão às vezes 9 horas da noite. 10 horas da noite eu tô passando aqui na Quintino Bocaiúva, que é a segunda brigadeiro nossa, que a gente treina. Entendeu? Aí 10 horas da noite, debaixo de chuva, no frio, a gente treina individual, porque a gente não depende, tipo assim, é independente mesmo. Então a gente tem que... E qual que é a motivação? É a paixão mesmo, é gostar do esporte, é saber que é saúde, né, entendeu? E sei lá, e a gente, eu falo por mim, eu não consigo ficar 5 dias sem correr, entendeu? Tem que correr. Tem que correr. Então parece que é automático, então aí você pega gosto, vai embora e vira um vício. E você já está participando de outras corridas também? Em 4 anos já deve ter participado de muitas outras, sim, né? Sim, com certeza. Esse ano agora que passou eu não fui em muitas, não. Entendeu? Mas os anos anteriores eu estive acompanhando os meus colegas aqui em várias cidades. Entendeu? Qual que é a melhor de todas para correr? Tirando a São Silvestre, que é a mais glamurosa. Olha, a melhor, tipo assim, eu acho que todas têm seu lado bom e lado ruim, né? Difícil, né? Mas tanto participando, todas são boas. Mas eu achei muito emocionante, muito legal a volta ao Cristo. Que o agora... Pós-Caldas. Vai ser agora dia 29, porque é uma corrida também legal que você chega lá em cima, né? Então você depois desce. É uma corrida bem animada, bem festiva mesmo. O Elton Noronha, professor de Muay Thai, está parabenizando vocês e disse aqui que se vocês precisarem de ajuda com o treino, terá o maior prazer em ajudá-los. Muito obrigado, eu agradeço, Abel. Vamos ver aqui, tem gente participando. Bom dia, boa tarde, sou a Catiele, filha do José Patrício. Estamos ouvindo a rádio aqui em Ribeirão Preto para prestigiar meu pai, que é o nosso orgulho. Então, Cláudio, manda um beijão aí pro meu pai, meu Catiele. Tá mandando beijo, viu, Zé? Deixa eu ver quem mais aqui tá mandando um abraço para vocês. Jefinho Silva tá mandando um abraço. Gostaria também de parabenizar a todos aí. Parabéns ao José Patrício pelo seu empenho. Você merece tudo isso, pois é muito esforçado. Grande abraço também a todos os meus amigos aí, a Terezinha Souza, né? Tá mandando também esse abraço. O Maicon também tá parabenizando. O Amarildo, meu pai Amarildo, e toda a equipe de Guaranese que nos representou lá na São Silvestre. Deixa eu ver quem mais aqui. Bom dia, Antônio Cláudio, o Elton, né, falando aqui sobre ajuda. Antônio Cláudio, aqui é a Gisele da Casa do Bolo. Mande um abraço aí pro meu pai Zé Patrício. Diga que esse atleta é o orgulho da família. O Elton de Guaranese, Antônio Cláudio, pergunta qual foi a posição que eles chegaram na São Silvestre. Bom, perguntei para dois aqui, depois a gente pergunta para o José, e para o João. E se eles tiveram algum contato com corredores profissionais da prova? Mas tem, né? Com certeza. Pelo menos ver a turma lá, os corredores, os africanos, né? Dá pelo menos para ver essa largada. Não, tem, é difícil, tem aquele, né, contato muito próximo, mas a gente vê eles ali de perto, ali, chega a ver, sim. Porque eles ficam mais na frente, né? A gente fica mais para trás, tem uma parte separada da elite, né? Então a gente não acaba não vendo, não ficando muito próximo, né? Muito perto, mas... Os brasileiros todos têm um respeito muito grande pelos africanos, não tem? Tem. Até os profissionais mesmo, né? Tem, até os profissionais, porque hoje, Antônio Carlos, os africanos são a força, né? Na força, corrida de rua, né? O Brasil hoje tá um pouco carente, né? Tá no masculino como no feminino, né? A gente tá numa entre safra, né? O Brasil não chega em primeiro, acho que há 6-7 anos, né? Que não chega em primeiro na São Silvestre. Não consegue primeiro com o brasileiro. Então tá bem carente nessa parte, né? E os africanos vêm dominando, não só na São Silvestre, como em várias corridas, meia maratona, volta da Pampulha. Pra todas, né? Meia maratona, volta da Pampulha, meia maratona do Rio, aquela maratona de São Paulo. De Reis, né? Corrida de Reis, sim. Ó, o Vitor Papagaio e a esposa, a Nezinha, também estão parabenizando vocês, viu? Obrigado. Vou liberar você, marido. Queria te agradecer muito aqui pela presença, viu? E por deixar lá o trampo para vir aqui bater esse papo, viu? Olha, eu que agradeço, Antônio Carlos, pelo o espaço cedido, e a gente tá aí para agradecer mesmo e correr atrás, fazer que Guaranésia seja bem vista, né? Isso daí, valeu, parabéns. Onde fica o salão mesmo? O salão é fazer uma propaganda do lado da policlínica, né? É o Jaça Amarildo, cabeleireiro. Valeu, aquele abraço. Tony Cláudio, gostaria de parabenizar meu pai, o Paulo Egídio, a sua filha Cristiane, também a Maria Paula e a Marcela e a netinha Lorena. Deixa eu ver mais uma aqui, mandando abraços. O Alexandre também está mandando abraço aqui. O Matheus Vilas Boas também, parabéns a todos os atletas que representam muito bem a nossa cidade. Vou fazer um intervalinho comercial, a gente continua nesse bate-papo aqui com os três atletas guaranesianos que participaram da São Silvestre. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, só da Expresso. É o programa Expresso aqui na Pássaro da LFM, batendo um papo aqui com o José Patrício, com o Paulo Egídio e também com o João Gabriel, falando aqui sobre as corridas de rua que vem ganhando destaque em todo o nosso Brasil. E eu estava conversando aqui fora do ar com eles aqui, e o Paulo estava me contando que, além da São Silvestre, que é a mais glamurosa, né, a mais famosa de todas, também o Paulo já participou de outras importantes, né, corridas aí pelo Brasil afora, né? Quais, Paulo? Conte aqui pra gente, pra todos os nossos ouvintes. A meia maratona do Rio eu fiz 4 vezes, né? Meia maratona do Rio, 2 vezes a volta da Pampulha em Belo Horizonte. E 6 meia maratona em São Paulo, 6 vezes. E 3 vezes a maratona em São Paulo. E a volta ao Cristo em Poços, 9 vezes. E a integração de Campina, 9 vezes também. Essas são as mais famosas, né? Que a gente tem aqui. Tem algumas no Rio Grande, tem no Paraná, mas essa eu nunca fui, não. As mais famosas é a meia maratona de São Paulo, a meia maratona do Rio e a maratona de São Paulo. E tem a maratona do Rio também, uns 42 quilômetros, mas no Rio eu não participei de maratona, não. Foi só de meia maratona. Mas qual que é a diferença da maratona para corrida de rua? O que, que difere uma da outra? Ah, é a mesma coisa. A maratona é muito mais difícil, né, Antônio? É a distância. É a distância, as coisas de rua. São 15 quilômetros, 10, 5, 7, 8, essas distâncias aí, né? A corrida de rua é o que tem mais hoje no Brasil. É o que tem mais hoje no Brasil. Se vocês quiserem, tivessem condições, um apoio financeiro aí, vocês poderiam participar de corrida de rua toda semana? De muita, se toda semana, por direito. Toda semana toda tem. Toda semana. Só que no caso, que a gente, como a gente estava participando, não tinha, a gente não tendo um apoio, então você acaba participando de algumas, você tem que escolher, ó, vou nessa, vou naquela, não, aquela não vou, não posso, vou na outra, então você vai ter que ficar escolhendo uma ou outra, porque não dá para ir em todas, né, todos domingos no caso, não tem condição, mas se você tivesse condição, eu estaria participando, bem dizer, igual você falou, quase todos os domingos. Tirando a questão do combustível, da distância e tal, quanto que fica mais ou menos a inscrição das corridas de rua que a gente tem por aí? Ah, hoje é em torno de R$50, R$60, R$45, R$40, essa faixa. É. As mais caras são R$60, R$70, algumas que é mais caro um pouco. Mas é nessa faixa aí de inscrição. Ô João, hoje a gente tem mais atletas guaranesianos entrando na corrida de rua? Tem uma meninada jovem ou não? É só vocês mesmo? Porque eu vejo muitas fotos no Facebook que vocês postam. Até a Martinha, que estava aqui hoje, participa também, né? De algumas corridas. Tem mais atletas, né? Sim, correndo. Tem mais atletas, mas eles estão muito domésticos, vamos dizer assim. Não sabe, às vezes aqui a gente vê bastante gente participando na rua, né? Quando tem uma corrida aqui, promovida aqui em Guaranésia, aparece bastante atletas, mas quando tem que vai mesmo nessas corridas aí para fora, geralmente são esses quatro mesmo que tá aí batalhando, que vai, né, que vai na dificuldade, vai em São Silvestre, vai representar a cidade fora. Então, quer dizer, tem bastante atleta que às vezes até mesmo que o Paulo incentiva bastante, né, um grande exemplo aqui, o Paulo todo mundo espelha nele, mas chega na o que não faz crescer isso aqui em Guaranésia, exatamente essa dificuldade. Essa dificuldade. É a dificuldade financeira. Eu acho que é a dificuldade financeira, porque realmente o orçamento está apertado. E eu mesmo participei de poucas corridas em 2016. Certo? Exatamente por causa disso, porque fica caro. Você vai. É R$50 de inscrição, você tem gasolina, você tem. Refeição. Vezes você tem que ir pousar. Tem que ir pousar fora. Então é a dificuldade de crescer essa modalidade da corrida de rua, principalmente aqui em Guaranésia, é exatamente essa, eu acho que é a dificuldade financeira. Mas o departamento de esporte de Guaranésia nunca apoiou vocês com nada? Não, em 2015 esboçou uma 2014, 2015 esboçou uma reação de uma ajuda, mas foi assim duas, três corridas e depois não ajudou mais, certo? Certo. E quer dizer, agora parece que está tendo ressaltar que o Vaguinho foi excelente, principalmente para mim, eu gosto muito do Vaguinho, é meu amigo particular, mas parece que está surgindo aí semana passada o Paim teve aqui uma manifestação. Pelo menos uma manifestação. Eu cobrei. Só que ele. Até eu ainda falei, eu mesmo digo que eu tô pagando para ver, digamos assim. Eu conversei com o Paim aqui na semana passada que seja no programa e eu falei a respeito desse apoio. Eu ouvi. Ele disse que iria estudar. Estudar, então, mas é aí que tá, sabe? E eu, sinceramente, eu torço, porque eu quero que chegue lá na frente e eu falo, não, realmente ele cumpriu o que falou, certo? E eu sei que não depende dele, eu sei que tem vários, como eu estava comentando com eles, eu falei, não, ele pode ter vontade, mas não depende dele, tem várias coisas em torno disso. E, então, quer dizer, eu espero, sinceramente, que apareça esse apoio, certo? Para formar novos atletas, como ele falou que quer novos atletas lá, ele quer atleta em condição de competir, certo? Sim. E porque não é fácil, é igual o Paulo falou, para você formar um atleta para competir lá na frente, não é fácil, certo? Porque para um guaranesiano estar lá no pelotão da frente, aproveitando o gancho aqui, que o Elton fez a pergunta. Antônio Cláudio, pergunte a eles o que precisam, necessita para participar da elite nessas provas. Para que um guaranesiano um dia esteja na elite dessas provas, o que precisa ser feito? É, então, precisa muito trabalho, você precisa pegar... Não precisa nem ser um menino, não. Porque, igual o Giovani dos Santos, quer dizer, o melhor atleta hoje que nós temos nessa modalidade é o Giovani dos Santos. E ele tem 35 anos já, entendeu? Ele tá no pico. Giovani dos Santos é aquele que é patrocinado pelo Cruzeiro lá? Ou... Não, não. Ah, ele, é outro... ele é de Minas Gerais, ele é de Naterce, Minas Gerais. E ele, inclusive, São Silvestre, ficou em quarto. E ele é o atleta de ponta que a gente tem, entendeu? Então, é muito mais fácil se formar... Você forma 500 jogadores de futebol e não forma um corredor de elite, entendeu? Precisa de trabalho mesmo. Precisa então. De trabalho mesmo. E também tem, durante o ano, tem um, você tem que ter toda uma classificação, você tem que ser um atleta filiado a uma associação, certo? Porque senão você não sai simplesmente correndo. E associação nenhuma sai de graça, né? Isso. Você tem que ser filiado e... Então é. E você tem que atingir um índice. Para você atingir um índice, para você ser convidado, você tem que atingir um índice, você fazer um quilômetro abaixo de ponto de 3,3 minutos por quilômetro. Entendeu? Tem que ter essa média. Tem que ter essa média. Abaixo de 3,3 para você ter um índice para você ser. E você fazer. E você tem um determinado. Só para a gente ter uma noção, você faz em quanto tempo esse um quilômetro? Não, então, eu faço. É mais ou menos em. 4,7, quer dizer, o Paulo faz em quanto, Paulo? Quilômetro? É. Eu tô fazendo a faixa de 4 ou menos um pouquinho. De 4, né? É. Então, o Paulo é um excelente atleta e você vê que ele tá fazendo em 4. Então, para atingir essa elite, tem que ser muito treino, tem que ter dedicação, você tem que trabalhar exclusivamente. Você tem que ficar exclusivamente para isso. Não adianta querer pegar um aí que ele trabalha o dia inteiro, você querer transformar ele, que você não vai transformar, por melhor que ele seja. É, dedicação certo? Total, compromisso total, né? Compromisso total. Certo? Como eu disse, você forma 500 jogadores de futebol. E não forma um corredor de elite. Um atleta de elite. Zé, melhor momento aí na São Silvestre? Essas que você já participou? Momento aí marcante que você se lembra aí? Ah, o melhor momento, todas elas é gostoso, é os melhores momentos. A gente passa a noite lá, nem dorme, né? Que é gostoso demais, né? Mas depois não corre, Zé. Mas o melhor momento foi, acho que uns 3 anos atrás, a segunda que eu fiz. Que eu baixei meu tempo a 1,19. Depois não tem como, o Paulo já disse aqui, por causa onde você sai lá e topa lá na Avenida Pacaembu, não tem jeito de você correr, né? Você fala 1,19, é 1h19. 1h19. Eu fiz 1h19. Essa eu fiz 1h25, né? Pra sim. Mim. Que posição que você ficou na. Eu fiquei entre 2.400. Tá. Você veria. Mas aí é no geral. No geral, porque você corre na categoria. Qual categoria? Porque é separado por categoria. Não. Também, né? Não. Tudo junto. É porque o menino de Mocó. Mindinho, né? Nininho de Mocó, que ele foi campeão na categoria dele. Eu, na minha categoria, eu fiquei entre os 50. Então você sempre fala que você ficou entre os 50. Entre os 50. 2008. É melhor, né? Na geral, eu fiquei. Então, pra mim é uma honra que você viu. E é um prazer estar correndo essas corridas? Muito gostoso. E a próxima qual? A Terezinha me incentiva muito, ela vai comigo, né? Só a São Silvestre que ela não vai. Então é muito gostoso, você vê a idade. A próxima, a de São Silvestre, ela libera pra turma de São Paulo, né? Mas qual vai ser a próxima corrida, Zé? A próxima, acho que o Paulo e o João não vai, a próxima eu vou aqui em Posto de Caldas. Em Posto, a Volta ao Cristo. A Volta ao Cristo. Essa é braba, porque é 1 quilômetro a mais, tem que subir o morrão lá, né? Mas é goeca, nem o marido falou, é festa, todo mundo... Você treina todo dia? Ah, eu pulo só nas terça-feira que tem um grupo de rua, que nós fazemos oração, mas aí é segunda, quarta, quinta e sexta, uma vez sábado. Eu treino 4 dias, 4 vezes por semana. De vez em quando eu tô treinando aqui perto e eu vejo você passar correndo também. O Toninho Pincel de Ouro tá mandando um abraço para vocês aqui, tá dizendo que... Tá parabenizando vocês pelo... Obrigado. Por todo o trabalho. Antônio Cláudio, quero parabenizar meu esposo Paulo Egídio pela garra e determinação, por ser tão disciplinado nos treinos e nas corridas. Meu orgulho, meu atleta preferido. A esposa Geneilda tá mandando um abraço. Viu, Paulo? Obrigado. Gente, e agora? Esse ano, o que vocês têm de planejamento? Porque vocês precisam de patrocínio, né? Porque eu acho que o patrocínio é o bacana para. Falando dos patrocínios, foi essa nós tá, os patrocinadores estão tá de parabéns aqui. Que o marido falou, você vai gastar 500, 600 pau. Nós praticamente não gastemos nada. Gastemos só na inscrição, né? É. As despesas aí, os patrocínios aqui, nós pretende que parece mais. Se tivesse uma ajuda mensal, um patrocínio mensal, né? Seria interessante, porque daria participar de mais corridas, né? Você vê, nós vai para Posticado, nós precisávamos de um patrocínio, ajudar na gasolina, essas coisas, né? É. Quem quiser ajudar, fala com quem, procura quem? Ah, é que pode falar comigo, com o Daniel, que eu vou junto com o Daniel, né? Só procurar, procura o Zé, procura o Paulo. Não, o Paulo não vai, né, Paulo? Não, mas na forma de patrocínio durante o ano. Ah, pode, com certeza, né? Com certeza. De repente a gente tem algum empresário ouvindo, ó, vou patrocinar esses meninos aí o ano todo, dando uma verba mensal. Pode procurar. Pode, qualquer um. Pode procurar, a gente tá aí no Facebook, né, tá aí postando as corridas aí, então quem... É uma forma de divulgação, né? É uma forma de divulgação e eu quero aproveitar para agradecer esse pessoal que patrocinou a gente agora, né? Cicobi, Centro Automotivo Ferreiro, Boquinha, o Paulinho Esportes, o próprio Amarildo, né, que ajuda ali na camiseta, o Paulinho da Zampar Farma, que já é o quarto ano que ele está com a gente, certo? E também a pessoa física, né? Que como a Amarildo citou aqui, que ajudou a gente, e são pessoas que acreditam, né? Independente de a gente estar, se a gente está competindo ou não, porque a São Silvestre, na verdade, é competitivo só para aqueles que estão lá na frente elite, porque a São Silvestre é uma festa do esporte no final do ano, certo? E essas pessoas acreditaram e sem cobrança, sem nada, então a gente levou com muito orgulho na camisa o nome desses patrocinadores e o nome de Guaranés estampado na camisa, a gente levou com muito orgulho. E espero ter a ajuda desse pessoal, a gente conta com eles e agradece muito e foi muito bom. Próxima grande corrida, Paulo, você vai participar? Grande. Tem já alguma marcada aí já? Então, vamos participar alguma agora pequena ainda, né? Eu pretendo ir dia 29 em Batatais, né? Depois tem algumas aí, mas menor aí, se tudo der certo... Pretendo participar da maratona esse ano, voltar à maratona de São Paulo, né? Aquela televisionada. Vai ser em abril, né? Dessas televisionadas, a próxima é a maratona de São Paulo. A maratona de São Paulo. São as maiores, né? São as maiores. Hoje eles não transmitem todas ao vivo, né? A meia maratona do Rio, eles só passam o flash, né? A volta da Pampulha, hoje é ao vivo, é só a maratona de São Paulo e a São Silvestre, né? Mesmo. Que é ao vivo. Então vamos ver, eu tenho uma lesãozinha no joelho, então eu não vou falar que eu tenho hoje condição, no momento não. Mas eu vou cuidar, vou para ver se em abril eu tô firme para participar da Maratona de São Paulo. Beleza, voltar a maratona. A gente vai estar na torcida e vai estar aqui acompanhando vocês, viu? João, muito obrigado, viu? E precisando do Expresso aí para divulgar qualquer coisa, conte com a gente. Eu que agradeço, Antônio Cláudio, e agradecer a todo mundo que manifestou aí, né, no Facebook e curtindo aí as fotos e parabenizando e incentivando também, que é o mais importante. E agradeço aos nossos patrocinadores e a oportunidade de falar aqui e divulgar a corrida de rua. E como eu disse, todo mundo deve entrar, que é gostoso e é saúde. E qualquer pessoa pode entrar. Eu, por exemplo, se eu quiser começar a correr amanhã, já posso? Tranquilamente. Tem que fazer um exame médico primeiro, né? Você vai lá, se tiver tudo direitinho, não, mas às vezes se você tiver, mesmo você tendo um problema, às vezes você até cura esse problema, certo? É problema de hipertensão, diabetes, vários problemas aí que com uma caminhada, você começa com uma caminhada e depois... a tua saúde com certeza vai melhorar. Vai melhorar. Às vezes é um probleminha pequeno. Tem alguma dica, Paulo? Você que já está tanto tempo aí correndo, para quem deseja iniciar agora? A minha dica é que a pessoa tem que ter bastante disposição, né? Tem que disciplina, é o principal, né? Ter disciplina. Você ir, chegou o dia, a hora de treinar, você fala, não, essa é a minha hora de treinar, eu tenho que ir. E a pessoa que quiser começar, começa. Vamos supor, a pessoa fala assim: ah, eu não aguento, se eu ver você correr, mas eu não aguento. Todo mundo tem capacidade. Só que aí, o que você faz? Pessoa que, por exemplo, eu não aguento correr 2, 3. Então é que igual o Zé falou, ele começa lá, caminha um pouco, corre um pouco. Vamos supor, você caminha 200 metros, você corre 200, você caminha 200, corre... aí você vai indo. Daqui uns dias você vai estar correndo 2, 3, 4, 5. Então começa assim, começa lá, é como se fosse uma escada, começa no primeiro degrau e vai indo degrau por degrau que chega. Porque eu quando eu comecei com 5 km, né? Mas aí eu já tinha feito. Quanto mesmo? 42 km? 42 e 195 é uma maratona, né? Corri 3 vezes. É difícil, mas é gostoso. Não existe uma emoção maior, eu acho que não tem. Não sei. É um desafio contra você mesmo? É, contra você mesmo. Você chega na chegada da maratona, você vai ver que. Aí você sabe a tua capacidade, você fala assim, eu sou capaz disso, sou capaz de aquilo. Então, só você correr numa maratona, uma corrida dessa distância, pra você saber a tua capacidade. Aí você vai saber a capacidade nas corridas grandes e nas pequenas. Porque você vai, por enquanto você vai saber só nas pequenas. Ao dia que você correr uma maratona ou uma meia maratona, que são 21 e 100, você vai saber assim, eu sou capaz disso, sou capaz daquilo. É até bom porque você vai saber se comportar dentro das outras. Você vai saber a capacidade do teu corpo, o que teu corpo pode ou não pode, né? Corrida então, de rua fez melhor pra você fisicamente ou mentalmente? Nossa, tudo. Mentalmente. Você se tornou uma pessoa melhor? Melhor, fisicamente. Às vezes você aprende a se respeitar mais as pessoas, porque na corrida você sabe que você tem que se respeita, as pessoas te respeitam, você passa a respeitar mais, ser respeitado. E você melhora em tudo, em todo sentido, de corpo. É igual você não tem aquela chamada preguiça. Você não vê falar assim, ah, tô com preguiça. Essa palavra some, você até esquece que existe a palavra preguiça. Isso no dicionário. Né, tudo. Melhor você pra trabalhar, fazer tudo que você tem disposição pra tudo. Pra andar, às vezes você fala assim, nossa, eu vou daqui na rodoviária, nossa, mas é tão longe, mas eu ir lá na rodoviária, vou pegar o carro. E você, quando você corre, você não quer ir de carro, você quer deixar o carro, quer ir a pé. A tua disposição é outra, né? Muitas vezes a pessoa não fala, vou daqui na rodoviária. Não, mas é longe, eu quero ir de carro. Não, mas quando você corre, você tá. Aí você tem um bom preparo. Você fala assim, não, vou largar o carro aqui, vou a pé. Eu acho melhor ir a pé do que ir de carro, né? Valeu, Paulo, obrigado. Então, eu quero agradecer aqui a todos, porque aos que o patrocinador, né? O Paulo também, o Paulo da Sampar Farma, o Sicoob, o Boquinha, né? A todos que ajudou nós, os vereadores que colaborou pra gente ir lá, né? Eu quero agradecer a todos aqui. E muito o programa obrigado. Tá sempre aberto para você participar aqui, vocês. Sempre que tiver a oportunidade, a gente vem e participa. Zé, você vai obrigado. De carro embora? Ou você vai andando? Você mora longe pra caramba, né, Zé? Longe. Zé, obrigado aí pela participação, viu? Eu que agradeço, tão claro. O espaço que você deu para nós. Nós tava precisando mesmo, né? Ah, fazia então, tempo, né, filho? Foi muito bom, né? Que a gente divulga essas dúvidas que a turma tem, que a gente corre lá ou não corre. Quem quiser acreditar, acredita. Só que no percurso nós faz mesmo, né? Que é tudo... Prova, e tem prova ali, né? Tem prova. É sério, gente. O que a gente faz é sério. A gente tá sempre, sempre pegando troféu, né? Pegando pódio. O ano passado, o Zé também tá sempre pegando pódio. Sim. O ano passado, eu peguei, o ano retrasado, eu peguei 11, 2014, 11, né? 2015, eu peguei 9, o ano passado, 8 pódio. O grande então, problema que os atletas guaranesianos têm é falta assessoria para vocês. Eu penso, os lutadores aqui, puxão de orelha pro Elton, que tá ouvindo a gente. Já cansei de falar para ele, o programa tá aberto aqui para divulgar os resultados, porque isso ajuda até a arrumar patrocínios, ajuda. Né? Para vocês também, o programa tá aberto. Conseguiu algum resultado? Vai participar de uma corrida? Só me avisar que a gente divulga aqui, então, divulga também passar, os patrocinadores. Né? Que a gente acaba que não dá para adivinhar, né? É mesmo? A gente precisa passar, é verdade. Você tem razão. Mande pra gente que a gente divulga com o maior prazer. O João falou ali, incentivar esses atletas a correr, que esses molecados aí se espelhassem na minha idade, né? 69 anos, né? Eu acompanho eles do outro lado, não é brincadeira, né? A gente quer, então, né? Disputando aí. A minha vontade aqui hoje é treinar os meninos mais novos, pegar masculino, feminino, tá muito carente. Guaranésia tem capacidade para ter pelo menos 25 atletas, daí 25 a 30 atletas tem capacidade. Mas é igual nós estávamos falando, a falta de incentivo. Então, como é que você treina um menino? Depois você fala para ele, como é que você vai levar ele na corrida, na hora que vai ter a corrida? Ficar como você vai levar? Treino, o menino ficar só vai no treino, no meio porque do o treino é ruim, até pra gente. Se você ficar só no treino, é ruim, mas pô, você faz uma corrida. você for demorar 2 meses pra ter outro, você ficar só no treino, você enjoa de treinar. Porque é gostoso treinar, é bom. Mas você, uma hora você só dá vontade de competir, você não quer ficar só você treinando. Você nunca vai saber então, onde você tá, precisa, né? Precisa ter apoio. Porque aí a gente consegue trazer os meninos mais novos aí, de um... de média de uns 10 anos pra cima, que seja, de 15, 18, masculino, feminino, tem muitas meninas aqui em Guaranés que eu sei que gostam de correr, então é treinar esse povo, trabalhar esse povo, eu já me pus à disposição pra ajudar como voluntário, eu quero ajudar. A minha vontade é essa, é encher um ônibus e ir com a turma. Levar um ônibus cheio para as corridas para participar. Essa é a minha vontade. Vamos torcer para que isso aconteça, Paulo. Vamos muito ver. Obrigado, Paulo, João, obrigado, Zé Patrício. Obrigado. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já com o cantor Cláudio Reis. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata.